2 de la tarde, 28 minutos en Radio Rito. Conflitos com a polícia. Policiais entraram com cães, bombas e armas pesadas. Clima de tensão. O espaço eletromagnético, por lei, pela Constituição, pertence ao povo brasileiro. E a gente empresta, a gente dá uma concessão. Então, o canal da Globo não é da Globo, é uma concessão que nós estamos fazendo. O povo chega e quer o que o pai quer fazer. A gente vai meter a cara e vai fazer uma televisão também. A TV comunitária hoje, por lei, só pode funcionar no cabo. Então tá fora do sistema aberto. Então se você tem uma comunidade pobre, ela não vai poder pagar uma TV a cabo para assistir a sua TV. Só sintonizar. O canal da Globo não é da Globo, é uma concessão que nós estamos fazendo. É só sintonizar. A gente vai meter a cara e vai fazer uma televisão também.